autêntica, personalíssima, talentosa, discutida. Ela sempre é figura de destaque, onde quer que esteja ou que se apresente. Rádio Mirante de Codó, a voz de toda a gente. O Crédito Fácil tem ajuda financeira pra você aposentado, pensionista e funcionário do Estado. Estamos de braços abertos a lhe esperar. No Crédito Fácil você pode, você aposentado e pensionista, servidor federal e estadual, pode solicitar o seu empréstimo no Crédito Fácil. Crédito Fácil tem as melhores taxas e prazos do mercado. Crédito rápido e descomplicado é só no Crédito Fácil. Na rua César Brandão, número 1059. Telefone 3661-9226. Ligue já. WhatsApp 982-41-7911. Rádio Mirante de Codó. 870 quilômetros. Continue ouvindo nossa programação. ZYH 903, 870 quilômetros. Rádio Mirante de Codó AM. Organização do Grupo Leonel Araújo. Mirante. Vai começar mais um programa aqui na Mirante 870 quilômetros. A partir de agora, a Rádio Mirante de Codó tem o prazer de apresentar o programa de maior audiência do codoense, Show da Tarde, um dedicado a você ouvintes com muito carinho, músicas da atualidade e a sua participação pelo 36610578 ou pelo WhatsApp, programa Show da Tarde, apresentação Gabriel Marley.